criativa não. Pode parar, pode parar. O que você precisa ter, meu irmão, é energia positiva, então mexe, monitor. Você precisa ter, meu irmão, é energia positiva, então mexe, monitor, tá? Toma, estremece, vira de ponta cabeça para ver o que acontece. Mexe, monitor, tá? Toma, estremece, vira de ponta cabeça para ver o que acontece. Mexe, monitor, tá? Toma, estremece, vira de ponta cabeça para ver o que acontece. Mexe, monitor, tá? Toma, estremece, vira de ponta cabeça para ver o que acontece. Deixando o tempo passar, abre os olhos enquanto é cedo. Desse jeito não pode parar. Não pode, não pode assim. Pode parar, pode parar, é. Não pode, não pode assim. Pode parar, pode parar. Cuidado com o que fazem na hora da cortição. Depois não digam que avisei com esta cara de bundão. Temos que pensar, temos que ter consciência. Temos que fazer algo pra não sofrer as consequências. Sabemos o que queremos, está na hora de mudar. Esse é o momento, temos que acreditar. Alguma coisa mudar, pois dessa coceira uma ferida pode virar. No fundo de um poço, com água até o pescoço, aonde vocês querem chegar? Com essa energia negativa não. Pode parar, pode parar. O que você precisa ter, meu irmão, é energia positiva, então mexe, monitor, tá? Tomba, estremece, vira de ponta cabeça para...